Calma, baby. Ouça o som da tribo. 15 de outubro, no Apogeu. Tributo à Legião 2. Kessler, Shirley Dutra, Louro Borges, Bel Dias, Lucas Cruzoé, Plácido Mendes, Júnior Rugal, Bob Frois, Rômulo Fonseca, Russano Luz. Uma grande homenagem a uma das maiores bandas do Brasil. Tributo à Legião 2. Sexta, 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu. Informações, distintivoblue.com. Apoio. O Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo! O som da tribo! Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby! O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? O som da tribo. Agora são 7 horas, 9 minutos, 7 e 9, começando por aqui o Som da Tribo até as 9 da noite, até as 9 e 10, né? Ah, 7 e 10, 9 e 10, beleza? Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes, boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo ótimo. Muito bem. Expectativa aí das eleições, greve dos bancários, né? Verdade. É decisão do STF. Eu sinceramente... Cortes, que coisa. Não entendi nada. Fez a campanha inteira... baseada com título de eleitor, né? A grande arma que o cidadão, que o eleitor tinha, né? Botou a galera toda pra ir tirar o título. O título eleitoral, a grande arma do cidadão. Deixou pra mudar. De e da noite, na véspera da eleição, muda tudo e o título não vale mais nada. Nada. É, realmente, sinceramente, esse país nosso é uma verdadeira piada, viu, velho? Exatamente. É, mas deixa a piada pra lá, né? Greve dos bancários, né? Também. É verdade. Mais uma vez, a greve dos bancários é a mesma coisa de você prever que vai ter show de Roberto Carlos no final do ano na Rede Globo, né? É verdade. Todo mundo já sabe que vai acontecer, né? Vai acontecer. Agora, sim, os bancários é a única arma que eles têm, porque a gente sabe que os bancos têm lucros... Exorbitantes. Principalmente no governo Lula. Isso. E se recusam a dar um aumento para a categoria que trabalha horrores, a gente sabe. Tal. São explorados. É, né? O único, às vezes a população sofre, infelizmente. Mas se eles não fizerem isso, eles não têm como reivindicar nada. E os banqueiros só deram 5%. Eles estão querendo 11%. Pois é. Deu menos da metade. E aí é complicado, viu, Curtis? Mas deixa isso pra lá, né, Jaqueline? É. Falar dos brindes aí, hoje tem muitos brindes aí pois pra galera, né? Hoje aqui tá cheio de coisa, viu, gente? Olha, valendo 2 ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Também 2 ingressos para o Glenn Lady Gaga, Festa Eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. 3 ingressos para o Tributo Legião, dia 15, no Apogeu. A oferta do Distintivo Blue. .com e o sorteio é no próximo sábado, dia 9. Uma tatu feminina no valor de R$100, gente. A oferta das Astras Store, Alameda Lima Guerra, e o sorteio no dia 16 de outubro. 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Anima Pop, agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, próximo à Adélia Teixeira, no bairro Candeias. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. A oferta é de Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. O sorteio, dia 16 de outubro. É só ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para 88-31-9050. Eu sou criança e ouço só na tribo, tá ligado? Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco,

no seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. Tanta beleza, seja bem-vinda, minha princesa. Mas se é tão linda, por que tanta tristeza? No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. Sou e aí, baby? Vai, cara. É a pressão do Som da Tribo, agora são 7h19. Você curtiu Arnaldo Antunes e a poesia concreta, a luz acesa. Antes, Tia Anastácia, a balada do louco. Essa música fez sucesso com Rita Lee, Os Mutantes, nos anos 70. A regravação Tia Anastácia aqui no Som da Tribo. As duas primeiras aí do programa. Internauta Serviços agora em novo endereço, em Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Internauta Serviços, discos de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Ó, o Romeu da Silva Ruda mandou aqui um torpedo. Romeu, você mandou seu nome completo, agora precisa falar se você quer participar de alguma promoção, quer só um alô ou alguma coisa. Manifeste aí, Romeu da Silva Ruda, fala de onde você está mandando seu torpedo. O Anderson Oliveira, Daiane Vasconcelos e João Victor, aí, namorada dos Pássaros 3. Também tem o Júnior, o grande Júnior, da Rua da Barragem, aí no bairro Guarani, sempre ouvindo o Som da Tribo também. E o Edvan, do Alto Maron, ele que trabalha na Eletroação, a galera já plugada aí no Som da Tribo. Manda aí, Jack. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Dia 5 a sábado, dia 9 de outubro, né, Curtis? Conferir aqui, é terça-feira, dia 5. De terça, dia 5 a sábado, dia 9 de outubro, isso. No Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha, nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. A entrada é franca, mais informações é só acessar mostradecinemaconquista.com.br. Dia 9 de outubro, à meia-noite, em frente ao Espaço Rafik, festa temática eletrônica Glam Lady Gaga. Ingressos antecipados, R$7 até a meia-noite, à venda no local. Dia 15 de outubro, vai rolar no Teatro Carlos Jeová, a Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga. Mais vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca! Também no dia 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas, Shirley Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. O ingresso, R$8 apenas, limitados. No dia 16, sábado, na sede do Benquerê, tem Ramanaia e 5 contra 1. Ingressos R$7 à venda no local. Também no dia 16, no Espaço Rafik, tem Relembrando Carrascão, by DJ Davi. Ingressos e informações no local. De 22 a 24 de outubro, no Apogeu, tem o Festival Suíça Baiana, com 15 bandas, vários estilos. Ingressos R$5 à venda no local. E mais informações é só acessar o coletivosuissabaiana.com.br. Dia 23 de outubro, também no Apogeu, tem o Reading Reggae Fest. Tem Raga Dance Hall, Reggae, Dub, Hip Hop, com Complexo Raga, Loucos de Carona. Ingressos R$5, homens e mulherada na faixa, não paga nada. Está havendo o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. E completando a nossa agenda alternativa aí, vai rolar mais um evento aí, dia 30 de outubro, show Acústico 80, Chau e os Anéis de Saturno. Esse show vai rolar no Apogeu também, aqui em Conquista, às 9h30 da noite. Participação especial da banda Garboso. Então, dia 30 de outubro no Apogeu, a partir das 10 da noite, vai rolar show Acústico 80 com Chau e os Anéis de Saturno. Participação especial da banda Garboso no Apogeu. Você não pode perder. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Take a load off, take a load off. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas 30 minutos. Você curtiu Stone Temple Pilots, Take a Load Off. Antes, Chris Cornell, What a Lot of Love, música do Led Zeppelin aqui no Som da Tribo. Você pode ir ligando 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Interaja, participe aqui do Som da Tribo. Manda abraços aí pra galera que está curtindo o Som da Tribo. O Edmundo Rodrigues, do bairro Ibirapuera. Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro, no centro aí na Alameda Ramiro Santos, curtindo o Som da Tribo. O taxista Silvani Mendonça, da Praça do Café, no centro. Carlos Dalmada, poeta, pintor, escritor aí no Inocop 2. A Tamires, Tamires Souza, Morada Real. Tô em Beleza e Terezinha, na Conquistinha. Paula Babilônia, Darius, Mirante do Candeias. Essa semana estive com Darius e Paula Babilônia aí, no centro da cidade, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também Vanderlei Cardoso aí, do supermercado Benfica, na Avenida Frei Benjamin, no bairro Brasil. Marcos Elvis, no bairro Ibirapuera. Galera toda ouvindo o Som da Tribo. Manda aí, Jack. Vamos de notícias então, né? Notícias da Tribo. Rock in Rio 2011, ingressos disponíveis em novembro. Quem quiser garantir um ingresso para a quarta edição do Rock in Rio em território brasileiro já pode marcar na agenda. O primeiro lote das entradas começa a ser vendido em novembro. Mesmo sem ter nenhuma atração confirmada para se apresentar no festival, os organizadores colocarão à venda o Rock in Rio Car, edição limitada, que estará disponível apenas pelo seu site oficial. O ingresso custará R$ 190,00 inteira e poderá ser utilizado para qualquer um dos dias do festival. Cada comprador poderá adquirir até 4 ingressos no valor inteiro e uma meia entrada. Em entrevista, o idealizador do Rock in Rio, Roberto Medina, contou que 4 artistas estão contratados para o evento, sendo 2 nacionais e outros 2 internacionais. Porém, os nomes não foram revelados. Segundo o empresário, um desejo pessoal seria ter no palco do Rock in Rio o cantor e compositor Caetano Veloso, que provavelmente será convidado para o evento. O site oficial do Rock in Rio, com diversas informações e novidades, é o rockinrio.com.br. Eu adoro Caetano Veloso. Eu também. Apesar que esse dia ele falou uma coisa bem inteligente, pelo menos. Ah, não, mas isso, a questão dele ser inteligente, isso é inquestionável. Inquestionável. E o trabalho dele também? É. Só não é do nosso gosto. O trabalho dele antes dos anos 80. Até os anos 80, legal, mas passou daí. Eu não aguento. Paul McCartney tem shows confirmados em Porto Alegre. A agenda de Paul McCartney ganhou mais uma data no Brasil. Depois de ser anunciada a reserva de 2 datas no estádio Morumbi, em São Paulo, o ex-Beatle foi confirmado para um show em Porto Alegre. O cantor começa a sua turnê na capital gaúcha no dia 7 de novembro, no estádio Beira Rio, e passa pela capital paulista nos dias 21 e 22 do mês. A passagem de McCartney em Porto Alegre foi confirmada nesta quarta-feira. E na ocasião foi anunciado também para a semana que vem o início da pré-venda dos ingressos. Os preços não foram divulgados para os shows de ambas as capitais. Apesar de ter a confirmação do Clube de São Paulo, a apresentação do cantor no Morumbi ainda não foi oficialmente confirmada. Paul McCartney volta ao Brasil com a turnê Up and Coming. Depois de Porto Alegre, o ex-Beatle viaja para Buenos Aires, onde se apresenta nos dias 10 e 11. Após o show argentino, ele volta ao país para tocar em São Paulo. Por causa de obras no estádio Maracanã, a turnê do músico não deve passar pelo Rio de Janeiro desta vez. Essa será a terceira vez que Paul McCartney vem ao Brasil. Em 1990, cerca de 184 mil pessoas se reuniram no Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistir ao show do cantor. 3 anos depois, ele voltou para uma turnê por Curitiba e São Paulo. Pode ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo é um programa independente, parceiros são fundamentais para o programa. Espaço X, Dia das Crianças, é no Espaço X, o dia mais feliz. Espaço X, presente aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. A Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias, próximo ao Colégio Adélia Teixeira. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Metropolitim, moda pra galera. Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, Centro. Nova coleção, Primavera Verão, na Metropolitim. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado para residências, empresas comerciais, em qualquer lugar. Climatiza o seu ambiente. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro, 3425-800. Tá afim de mandar seu torpedo? 8831-9050, e-mail sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Som da Tribo também, twitter.com/sondatribo, e tem a galera que retransmite o Som da Tribo via internet. O próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, cidade web rock não é, radiopontalweb.com.br, conquistawebradio.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo via internet. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Camisa de Vênus, Sim Cachambó e também Ira. Jaqueline, fala aí os brindes aí pra galera aí, que a gente quase não falou. Verdade, os brindes viu, aqui. Verdade, viu, gente? Do... Porque hoje tá valendo muita coisa. São muita dois ingressos para legal. A Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Glam Lady Gaga Festa Eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. Três ingressos para o Tributo à Legião, dia 15, no Apogeu, a oferta do distintivoblue.com, e o sorteio no próximo sábado, dia 9. Uma tatu feminina no valor de R$100, a oferta das Astras Store, Alameda Lima Guerra, e o sorteio dia 16 de outubro. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, próximo à Adélia Teixeira, bairro Candeias. E um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. A oferta de internauta serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos. Sorteio dia 16 de outubro. Beleza, você pode ligando e mandando seu torpedo pra cá. 8831-9050. Que a gente manda o seu recado, tá certo? 8831-9050. Então, agora vamos ao Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Da Tribo. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior, comprei o Sim Cachambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim, mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha o banco do Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Cachambó. Pois não tinha nenhum carro que fosse na minha frente, nem gordinho nem pó, o bom era o Sim Cachambó. O presidente João Goulart um dia falou na TV que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Sim Cachambó. Fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó, fazendo Sim Cachambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Cachambó. O Som da Tribo. As ruas ficaram desertas. eu me senti tão só, dentro de sim, cachambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o Cinca Xambó. Acabaram com o Cinca Xambó. Acabaram com o Cinca Xambó. Acabaram com o Cinca Xambó. Acabaram com o Cinca Xambó. Eles fizeram pior. Acabaram com o Cinca Xambó. Eles acabaram com o Cinca Xambó. Eles acabaram com o Cinca Xambó. Acabaram com o Cinca Xambó. Eles fizeram pior. Acabaram com o Cinca Xambó. Arquivo Nacional. O som da tribo. Mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Não esqueci seu nome, o seu rosto, a sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer, de conversar. Só você. Sei que isso não tem importância. Pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no seu caminho. Me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar. Essas coisas, olhe só nós dois aqui. Presos no elevador, uma noite sem dormir. Zero hora no relógio, que legal você está aqui. E amanhã pela manhã, a gente pode sair e conversar. Se convencer, se confessar. Só você pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você, eu quero só você. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Ira, a vida tem dessas coisas, e Camisa de Vênus, Cinca Xambó, aqui no Som da Tribo. Abraço aí pra galera que tá mandando torpedo. O Isaac quer ouvir Sepultura. O Romeu, da Silva Arruda, está trabalhando aí na... Qual é o nome da empresa? Na Quiáquio. Quiáquio. Grande Romeu, trabalhando e ouvindo o Som da Tribo. Isso aí. A Bárbara Skywalker está querendo curtir. E o Tio está mandando um beijo para o amigo dela, o Ícaro Sassori, em Viçosa, Minas Gerais, curtindo o som da tribo. Se você quer mandar o seu torpedo, mande também. 8831-9050, beleza? Ó, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco tem Henrique Leite que vai falar sobre a festa temática Glam Lady Gaga. Segura a onda aí. 15 de outubro, no Apogeu. Tributo à Legião 2. Kessler, Shirley Dutra, Louro Borges, Bel Dias, Lucas Cruzoé, Plácido Mendes, Júnior Rugal, Bob Frois, Rômulo Fonseca, Russano Luz. Uma grande homenagem a uma das maiores bandas do Brasil. Tributo à Legião 2. Sexta, 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu. Informações, distintivoblue.com. Apoio. O Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Agora são 7h49, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM. Blog do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, conquistawebradio.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo via internet. Som da Tribo tem o apoio de Espaço X, Dia das Crianças é no Espaço X, Anima Pop, Moda e Decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitan, moda pra galera team. Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Trocar ideia agora com Henrique Leite. Boa noite, Henrique. Boa, amigas. Tudo bom? Tudo bem. E aí, o Glam Lady Gaga vai rolar? Gostei de primeiro, vou parabenizar, né? Dois ingressos para a Noite Vermelha. Tá cheio hoje. Tá bombado aí. O cardápio tá farto aqui. É, cara. Verdade. Vamos falar da Glam. Glam, próxima, né? Semana já, viu? 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik, antigo Espaço Macicas, né? Como mais conhecido. Certo. A Glam. Três DJs de Salvador, três DJs daqui de Vitória da Conquista e mais um que a gente tá programando aí, que vai ser uma surpresa pra galera que vai conferir lá. Agora, rapaz, eu vou dizer que eu tô assustado, porque tomou uma proporção enorme essa festa. Eu acho que se a gente não tivesse combinado tanto, não daria tão certo como tá dando. Assim. É, você fala em termos assim, todo mundo tá sabendo. Rapaz, é impressionante, porque a gente teve na divulgação da comunidade, no Facebook, no Twitter, no Orkut. Tem gente de Ilhéus que tá vindo, vai aproveitar a mostra de cinema, porque vai cair no mesmo dia. Ah. E vai descer a galera toda pra lá quando terminar lá no a mostra, de cultura, né? Então, assim, graças a Deus, porque isso abre as portas pra gente que tá fazendo um trabalho social, que é em prol da Casa do Câncer. Eu sempre gosto de frisar isso. É muito importante isso, né? A gente vai doar uma parte da bilheteria pra Casa do Câncer. Já fizemos umas doações de patrocinadores nossos pra lá, pra Casa do Câncer, que é um trabalho que Norminha. A minha faz, que é sensacional. As pessoas que puderem, assim, é interessante que você vá até o local pra ver o que passa e o que ela. Você já foi? Não, tem uma frase de Rubenildo Metal: se você tá achando que sua vida tá ruim, olhe pra... vá na Casa do Câncer. É verdade. Se sua vida tá uma droga, vá na Casa do Câncer. E aí as pessoas me dizem e me perguntam por que que eu tô fazendo em prol da Casa do Câncer. Então eu sempre digo, rapaz, eu vivo isso há 2 anos. Na minha família, eu sei. Meu pai foi vítima de câncer. Minha mãe hoje tá lutando contra essa maldita doença. Então eu tive que ir lá antes de. Quando eu cheguei à Vitória da Conquista, eu retornei à Vitória da Conquista. Tem 2 anos que eu moro em Salvador. Quando eu voltei à Vitória da Conquista, eu falei, rapaz, eu quero saber, porque já me disseram que é um trabalho social fantástico que faz lá. É verdade. Aí fui e vi. É assim, é o pouco que consegue multiplicar e virar muito. Então, assim, eu acho que é um trabalho rico, mas rico de coração. Porque as doações que chegam lá são sensacionais, assim, as pessoas vão, ajudam, parentes que trazem de fora pra cá, empresários daqui de Conquista. A gente teve a prova viva disso, que alguns empresários doaram algumas coisas à Casa do Câncer que a gente levou, né? Então a gente ainda acredita que nesse mundo existem pessoas que fazem o bem ao próximo, e é sempre interessante isso. Então, a gente pensando nisso, vamos reverter uma parte da bilheteria pra Casa do Câncer. E uma parte das doações que a gente atende, que são algumas empresas que querem patrocinar, e eu acho engraçado, Miguel, que às vezes não pede nem pra gente divulgar. É verdade. É só... filantropia mesmo. É, pra gente ser um intermediário. E a gente vai e leva. É sensacional. Então, voltando à festa. Voltando à festa. Dia 9 de outubro, mais uma vez eu vou convidar o pessoal R$7 até meia-noite. Bater isso na tecla, pra galera entrar mais Serão cedo. Quantos DJs, Henrique? Na verdade, são sete. Sete. Fala o nome da galera que vai tocar aí. DJ Henrique, DJ da Brinks de Salvador. Certo. A gente toca na San Sebastian. DJ Pop-Up, que também é um DJ renomado lá, que tocou na Madre, toca na própria San Sebastian, na antiga Boomerang. DJ Isaac, que é daqui de Conquista. DJ Lucas Santos. DJ Glauber, que tá na cena nova. E DJ Manu, que é uma menina sensacional também, que toca lá em Salvador e tá vindo para presentear. E o outro DJ, a gente não pode dizer, porque é surpresa. Então serão sete DJs, na verdade, né? Sete DJs, Glam, Lady Gaga, uma festa temática, né? Temática. Próximo sábado, a partir de meia-noite, né, Henrique? Mas a gente vai abrir os portões mais cedo assim... Justamente por isso. Pra a galera comprar ingresso antecipado. E já vai ter meia-noite. Vai ter som, né? Não vai começar a partir de meia-noite, já vai ter DJ tocando. Certo. E não tem hora pra terminar. Até a última pessoa ficar na pista, nós vamos levar a festa. Uma nova cena eletrônica, uma nova galera, é interessante. Né? E aí a galera fica dizendo, ah, mas é só música eletrônica? Não. Pop, dá uma olhadinha aí em cima. Certo. Trash, rock, funk, um set só da Gaga, dance, mashup, eletro, anos 80, anos 90, anos 2000. A galera vai ficar louca, bicho. Pra quem curte música eletrônica, é uma boa, né? Uma coisa muito legal que tá vindo de Salvador, que deu certo em Salvador e que, se Deus quiser, vai dar certo aqui em Vitória da Conquista, que o público vai abraçar, já tá abraçando essa nova onda que a gente tá trazendo pra cá. Principalmente pela questão filantrópica também. Com certeza. E tem uma parte da bilheteria revertida para a Casa do Câncer, né? Que cada produtor fizesse isso. É verdade. Não temos só a Casa do Câncer, tem a Casa do Andarilho, tem o Albergue Nosso Lar, tem a APAI, né? Tantas outras entidades. Tantas outras aqui em Conquistas que fazem trabalhos sociais fantásticos. Beleza, Henrique? Sorteando ingresso aí, né, amiga? Sorteando. Tá valendo ingresso aí, você que tá em casa, quiser concorrer aos ingressos do Glam Lady Gaga, é só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 88319050. Mais alguma coisa, Henrique, queira acrescentar? Tem a Noite Vermelha também. Que Noite a gente tá Vermelha. Força, dia 15 de outubro. E vai ter... Lá no Carlos Jeová. Dia 9 de novembro, Eli Pinto na concha acústica do centro. Rapaz, eu não ia falar isso, o cara vai me matar. Eu já sei as atrações. Já? Já. Eu que não tô sabendo, pois agora é. Vazou. Você já pode anunciar já? Não, vazou. Eu vou ficar em off aqui pra não estragar a surpresa. Valeu, amigas. Obrigadão. Valeu, Henrique. Vai ligando pra cá. 3421507. Valendo muitos brindes legais. Ingressos para a Noite Vermelha. Tá valendo ingressos para o Glam Lady Gaga. Tá valendo pendrive. Tá valendo brindes da Anima Pop. Enfim, tatuagens. Ingressos para o Tributo à Legião, é só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 88319050. O som da tribo. som da tribo. Rock no volume máximo. O som da tribo. O som da tribo é Rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. Agora são 8 horas e 5 minutos. Você curtiu Angra, Rife and Thunder, antes Pantera, The Will to Survive, aqui no Som da Tribo. Manda aí, Jack. O Roberto, ele tá ouvindo o Som da Tribo lá em Itambé e manda um alô pra Aldo Pereira. E o Luiz Gonçalves, do Ibirapuera, tá ouvindo o Som da Tribo, manda um alô pra sua namorada, a Júlia, e manda um alô também pro Edmilson, no bairro Aparecida. O Isaac e a Tayara estão ouvindo o Som da Tribo aí no distrito de José Gonçalves, no Guigó. Galera do Guigó ligada aí no Som da Tribo. Mande seu torpedo também, 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e diversão e de terça, dia 5 a sábado, dia 9 de outubro, no Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha e também nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. Entrada franca, mais informações, só acessar mostradecinemaconquista.com.br. Dia 9 de outubro, sábado, à meia-noite, em frente ao Espaço Rafik, tem a festa temática eletrônica Glam Lady Gaga. Ingressos antecipados, R$7 até a meia-noite, à venda no local. Também dia 9 de outubro, sábado, show com a banda Randômicos no Encontro de Letras da UESB, a entrada é franca. Dia 15 de outubro, às 7 da noite, vai rolar no Teatro Carlos Jeová, a Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga. Mais vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca. Também no dia 15, às 11 da noite, no Apogeu, tem o tributo à Legião Urbana 2, com vários artistas. Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$8, limitados. No dia 16, sábado, na sede do Bem Querer, tem Ramanaia e 5 contra 1. Ingressos R$7, à venda no local. No dia 16, no Espaço Rafik, tem Relembrando o Carrascão, by DJ Davi. Ingressos e informações no local. De 22 a 24 de outubro, no Apogeu, tem o Festival Suíça Baiana, com 15 bandas, vários estilos. Ingressos R$5, à venda no local. Mais informações, coletivosuissabaiana.com.br. Dia 23 de outubro, também no Apogeu, tem o Reading Reggae Fest, Raga Dance Hall, Reggae, Dub Hip Hop, com Complexo Raga e Loucos de Carona. Ingressos R$5, homens e a mulherada não paga. Está vendo o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. À venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, obenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Mas tem mais um evento, né, Cortes? Isso aí, dia 30 de agosto vai rolar Show Acústico 80, Chau e os Anéis de Saturno. Será o dia 30 de outubro, no Apogeu, a partir de 9h30 da noite, participação especial da banda Garboso. Então, Chau vai fazer um show aqui em Vitória da Conquista. Chau, que é da cidade de Quié, show acústico com clássicos dos anos 80 do rock brazuca. E a participação especial da banda Garboso, dia 30 de outubro, às 9h30 da noite, no Apogeu. Som local, o som da tribo. E no seu local você vai curtir Chau e os Anéis de Saturno e também Renato Soares. Segura a onda aí. Som local. O som da tribo. Vejo pegadas na areia, mas não sei pra onde. E ouço um canto de sereia, mas não sei de onde vem. Talvez este seja um mistério que eu nunca vá entender. Talvez este seja um mistério que eu nunca vá entender. Som da tribo. este seja um mistério que eu nunca vai entender. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Local. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu Renato Soares, Planalto da Conquista, essa música de Weldon Borja. Antes, Tchau, o começo e o final, aqui no som local. Som local, dois artistas hoje, o Tchau, que é um artista aqui de Vitória da Conquista, gente, que é, e Renato Soares, que é da Barra do Choça, mas também toca muito aqui em Conquista, a galera que faz parte aí do cenário alternativo e Vitória da Conquista e região. Agora são 8 horas 15 minutos. Jaqueline, os brindes aí pra galera ligar pra cá, 3421-1507, concorrer aí Muitos brindes hoje, né? Dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Glam Lady Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. Três ingressos para o tributo Legião Urbana, dia 15, no Apogeu, oferta do distintivo Blue.com. E o sorteio no próximo dia 9. Uma tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras História, Alameda Lima Guerra. E o sorteio é no dia 16 de outubro. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. A Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, próximo ao Adélia Teixeira. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta da Internauta Serviços agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. Sorteio dia 16 de outubro. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. 15 de outubro, no Apogeu. Tributo à Legião 2. Kessler, Shirley Dutra, Louro Borges, Bel Dias, Lucas Cruzoé, Plácido Mendes, Júnior Rugal, Bob Frois, Rômulo Fonseca, Russano Luz. Uma grande homenagem a uma das maiores bandas do Brasil. Tributo à Legião 2. Sexta, 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu. Informações, distintivoblue.com. Apoio, o som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas e 19 minutos. Falando som da tribo até as 9 horas. Som da Tribo é um programa independente. É necessário sempre a gente estar falando do apoio das empresas ao programa Som da Tribo. A galera que acredita, que veste a camisa, que acredita no projeto Som da Tribo. A Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado para residências, ambientes comerciais, em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, Centro, 3425-800. Calor tá aí, hein? Tá na hora de você adquirir seu ar-condicionado ou climatizar seu ambiente. É só falar Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329-3425-800. A Metrópole Team Moda pra Galera Team fica ali na Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro. Nova coleção Primavera-Verão. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês, espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço, hein? Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Próximo ao colégio Adélia Teixeira. Só ligar, 3421-3629. Espaço X, Dia das Crianças, é no Espaço X, o dia mais feliz. Vá ligando pra cá, 3421-1507, ou manda o seu torpedo, 8831-9050. Tem a nossa comunidade no Orkut, se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. E também tem o nosso chat, o chat do Som da Tribo no MSN. É só você entrar no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e participar do nosso chat lá ao vivo. O som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Agora são 8 horas 28 minutos, 8h28, rolando o som da tribo até as 9h10, 9h10, né? Entramos 9h10, ou 7h10, vamos até 9h10, você curtiu. You Two, I'll Go Crazy If I Don't Crazy Tonight, Kings of Leon, Radioactive, aqui no som da tribo. Manda aí, Jack. Vamos de diversão e arte, então, de terça. Tem alô aí pra galera? Ah, é, tem um alô. Isso aí. Calma. Calma, Jaqueline. A Carla Ribas, lá da Fazenda Recruta, no município de Anagé, manda um alô pra sua família, que tá todo mundo ligado no Som da Tribo. Galera aí da Fazenda, curtindo o Som da Tribo, ó. Santa tá mandando um som do Sepultura para o seu marido, Erisvaldo, aí, em José Gonçalves. A galera do Guigó curtindo o Som da Tribo, mandando torpedo pra cá, tá certo? Muito bom. Tem mais torpedos aqui. E aí, Miguel, massa demais o programa? Sou criança e também ouço o Som da Tribo. Grande abraço, Tony Kessler. A galera aí ouvindo o Som da Tribo no bairro Ibirapuera. Grande Kessler e Tony curtindo o Som da Tribo aí no bairro Ibirapuera. E a Marcinha também ouvindo o Som da Tribo. Mais uma família aí. Ó, a galera tá querendo que a gente toque Kansas, que é o Yom. Beleza? Beleza. Vamos tocar semana que vem o Kansas aqui no Som da Tribo. Pra galera. Tá certo? Se você quer mandar seu torpedo também, fique à vontade. 88319050 ou entre no nosso blog sondatribo.com. Vá lá em pedido e mande seu torpedo via blog do Som da Tribo. Sondatribo.com. Pode participar do nosso chat, o chat do Som da Tribo no MSN. O Som da Tribo. De terça, dia 5, a sábado, dia 9 de outubro, no Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha, nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. Entrada franca. Mais informações, acesse mostradecinemaconquista.com.br. Dia 9 de outubro, sábado, à meia-noite, em frente ao Espaço Rafik, tem a festa temática eletrônica Glam Lady Gaga. Ingressos antecipados, R$7,00 até meia-noite, à venda no local. Também dia 9 de outubro, sábado, show com a banda Randômicos no Encontro de Letras da UESB. A entrada é franca. Dia 15 de outubro, às 7 da noite, vai rolar no Teatro Carlos Jeová, a Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga, mais vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca. Também, no dia 15, às 11 da noite, no Apogeu, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro, Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$8,00 limitados. Dia 16, sábado, na sede do Bem Querer, tem Ramanaia e 5 contra 1. Ingressos R$7,00 à venda no local. Também no dia 16, no Espaço Rafik, tem Relembrando o Carrascão, by DJ Davi. Ingressos e informações no local. De 22 a 24 de outubro, no Apogeu, tem um festival Suíça Baiana, com 15 bandas, vários estilos. Ingressos R$5,00 à venda no local. Mais informações, coletivosuíçabaiana.com.br. Dia 23 de outubro, também no Apogeu, tem o Reading Reggae Fest, Raga Dance Hall, Reggae, Dub, Hip Hop, com Complexo Raga e Loucos de Carona. Ingressos R$5,00, homens, e a mulherada é na faixa, não paga nada. Essas datas aí são iguais, né? Quais, Suíça Baiana e Suíça esse Baiana aí. É de 22 a 24 e esse é dia 23. Então, conflito de data aí, né? E é mesmo. Pessoal do Ring e agora? E do Suíça Baiana, se expliquem depois aí, né? Há conflitos de eventos aí. Beleza, mas vida que segue. Tem mais eventos aí? Não, só pra falar que o CD de Kessler tá à venda lá na Banca Central. 1 e 2. E parte da venda do CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. E vai rolar mais um show aí, o Show Acústico 80, Chau e os Anéis de Saturno, dia 30 de outubro no Apogeu, às 9h30 da noite, participação especial da banda Garboso. Então, Show Acústico 80 com Chau e os Anéis de Saturno, dia 30 de outubro no Apogeu, às 9h30 da noite. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. O Som da Tribo. Say

tribo. Programa O Som da Tribo. Agora são 8 horas e 41 minutos. Você curtiu Kessler, Pride, cover do YouTube, claro, né? Pride in the Name of Love. Antes, Edgar Escandurra, Amor Incondicional. A Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389, esquina com a Siqueira Campos. Internauta Serviços, hein? Disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita e cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. Mais jabá aqui. Jabá não, os patrocinadores. Descubra que a decoração e a moda andam juntas. Que mulheres e homens podem gostar das mesmas coisas e que o único espaço pode abrigar diversos conceitos sem perder a harmonia. Anima Pop, seu espaço de decoração e moda, está em novo endereço, agora na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Agora também com moda masculina. Venha conhecer a nova coleção Primavera-Verão 2011. Anima Pop, decore seu corpo e vista sua casa. Mandar alguma coisa e os brindes, né? Pra galera aí que está ligada aí no Som da Tribo, já que a Aline ficou impressionada com o Umbu, né? Não vai me fazer rir, vem hora de falar dos... Não. Vamos falar do Umbu daqui a pouco. Olha, gente, você liga pra cá, 3421507 ou 8831-9050, vai estar concorrendo a 2 ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, Teatro Carlos Jeová. 2 ingressos para o Glam Lady Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. Também 3 ingressos para o tributo à Legião, dia 15 no Apogeu, a oferta do distintivo Blue.com, sorteio próximo sábado, dia 9. Uma tatu feminina, valor de R$100, a oferta é Desastrosa História, Alameda Lima Guerra, sorteio dia 16 de outubro. 2 brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino, a Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, próxima a Adélia Teixeira, bairro Candeias. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta da Internauta Serviços agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos. Sorteio dia 16 de outubro. Pô, vai rolar um show aqui também dia 30. Dia 30 de outubro no Apogeu. Show acústico 80, Chau e Zanetti Saturno. Com repertório só dos anos 80, em versões acústica. Dia 30 de outubro, às 9h30 da noite, participação especial da banda Garboso no Apogeu. Beleza? Vamos ao breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. É só ligar, 3421507, interaja, participe do Som da Tribo, ou então mande seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. 15 de outubro, no Apogeu. Tributo à Legião 2. Kessler, Shirley Dutra, Louro Borges, Bel Dias, Lucas Cruzoé, Plácido Mendes, Júnior Rugal, Bob Frois, Rômulo Fonseca, Russano Luz. Uma grande homenagem a uma das maiores bandas do Brasil. Tributo à Legião 2. Sexta, 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu. Informações, distintivoblue.com. Apoio. O som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vamos lá então. Agora são 8 horas e 47 minutos rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. O Som da Tribo é um programa independente e tem a galera que é parceira do Som da Tribo, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, hein? Ali na Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center. E agora com mais uma loja em Conquista, hein? Na Pavincon Center, na Avenida Lauro de Freitas, Metrópole. Team Moda pra galera, Team Rua Ernesto Dantas, 85 no Centro. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês, espanhol, CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Espaço X, Dia das Crianças. É no Espaço X, o dia mais feliz. Espaço X, presente aqui. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Mande seu e-mail também, sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. Seu torpedo também chega aqui, seu SMS 8831-9050. Tem o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. E o chat do Som da Tribo, é só acessar sondatribo.com. Mais uma vez os brindes aí pra galera, Jack. Calma aí. Manda aí, pronto. Microfone fechado. Aê, dois ingressos pra Noite Vermelha. Dia 15 de outubro no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Glam Lady Gaga. Festa eletrônica dia 9 de outubro em frente ao Espaço Rafik. Três ingressos para o Tributo à Legião. Dia 15 no Apogeu. Oferta de distintivoblue.com. Sorteio próximo dia 9. Uma tatu feminina no valor de R$100. Oferta desastrosa. História Alameda Lima Guerra. Sorteio dia 16 de outubro. Dois brindes da Anima Pop, um masculino e outro feminino. Avenida Jorge Teixeira, 960, próximo ao Adélia Teixeira, no bairro Candeias. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta é de Internauta Serviços. Agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. Sorteio dia 16 de outubro. Liga pra cá. Ó, oh, vou repetir, ficou muito feio isso. Isso no rádio é horrível. Eu atropelei a vinheta do programa. Vamos repetir aqui. Rádio ao vivo é isso. Isso é chamado facão, quando o locutor erra. Beleza? Facão. Erro grosseiro que nenhum locutor pode fazer. Vou repetir a vinheta, bonitinha, ó. Clássicos da Tribo. Pronto, agora Clássicos da Tribo, você vai curtir Metallica e Red Hot Chili Peppers. Segura a onda aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. We'll be right back.

da tribo. Clássicos da Tribo. Agora são 8 horas 2 minutos. Você curtiu Red Hot? Oh! 9 horas 2 minutos. 9 horas 2 minutos. Beleza? Correto, né, Jaqueline? Isso. Você curtiu Red Hot Chili Peppers? Creep Away e também Metallica One aqui no Clássicos da Tribo. Algum recado aí, Jack? Olha, Rubem do Metal acabou de me ligar. Falou que era pra avisar que terça-feira, dia 5, haverá um grande baile. Grande baile. Lá na casa de Miguel Cortes. Comemorando o seu aniversário. Ah, que vai ter muito crissuco com bolachão. Beleza, pois. Terça-feira é meu aniversário. Aniversário do Popstar. Miguel Cortes, gente. Grande baile, né, Romerinho? Um grande baile. Vamos interditar a rua aí, né? Vai bombar. Isso aí, beleza. Terça-feira, data importante. Falar em importante, vamos falar sobre a Noite Vermelha, né, que vai rolar dia 15 no Teatro Carlos Jeová. Estamos aqui com o Nau, da banda Signista, uma das bandas Signista ou Signistas? Signista. Deixa eu abrir seu microfone. Signistas... Signista. Signista, a banda é a Signista. Banda Signista. Vai tocar no evento Noite Vermelha. É, vai ser uma sexta-feira, né? É, sexta-feira. Tá marcado pra que horas, não? Sexta-feira tá marcada pra a partir das 7 horas da noite. 7 da noite, tá, né? Tá marcado já pra 7 horas da noite o pessoal começar a chegar lá pra curtir o som. São quantas bandas? É, são 4 bandas, mais amostras de curta-metragem e também varal de poesia, né? Varal de poesia, curta-metragens. Signistas, Zastrás, Correria Urbana, não. Quem é? Correria Urbana. Correria Urbana. E Complexo Raga. Complexo Raga, é. Correria Urbana, Zastrás e banda Signista. Signista que vai estar, por sinal, lançando músicas novas, né? É, músicas de autoria própria. Gostaria primeiramente aqui agradecer o espaço aqui também, né? Pra gente anunciar o evento. É muito bom sempre ter um pessoal assim que apoia o rock na cidade. Aí na Noite Vermelha com bandas Zastrás, Signista, Correria Urbana e Complexo Raga. no Teatro Carlos Jeová, R$5 o ingresso. Os ingressos serão vendidos no local, né? No local, na portaria. Vai ser a Noite Vermelha. Noite Vermelha. E a banda Signista vai lá tocando músicas de autoria própria, um estilo meio pop, digamos assim, né? Do movimento Signismo. Quais são as influências da banda Signista? As influências, digamos assim, no instrumental é mais pro lado meio psicodélico e Beatles também, porque é um estilo agora mais comercial, digamos assim. Certo. Tem influências dessa linha aí, né? Dessa linha. Comercial. Nacional também vocês têm? É, só música nacional. A gente fala muito de garotas. Nossas músicas. A temática é essa aí. O tema é mais garotas, amor, essas coisas. Ah, certo. Mas é rock and roll. Já estão com quantas músicas prontas assim pra você? Tem 13 músicas de autoria própria, assim, já no repertório, pro já ensaiada. Pra esse show aí, pro né? Show. Fora alguns improvisos, assim, versões de músicas mesmo nossas, assim, que a gente pode tocar assim, dependendo do show, num estilo mais agitado, às vezes num estilo mais lento. Vai depender da plateia. Então, Signista, vocês já estão tocando já em alguns eventos, né? Então, a gente já tocou no Viela aqui, tocou no Rock Campanha passada. Foi. Como foi lá no Viela? Semana passada, não foi? Foi. Sexta-feira agora. Foi legal, né? Dia 24. Foi legal, foi bastante legal o pessoal. Assim, é bem legal assim pra curtir o som. O pessoal senta mesmo lá e fica, aplaude assim, é legal. Legal. E aí vocês vão participar da Noite Vermelha. Noite Vermelha. Próxima sexta-feira, dia 15, né? Dia 15 de outubro. No Teatro Carlos Jeová, ingressos R$5. R$5. Fique à vontade aí, Nau. E a semana que vem a gente vai semana lançar... que vem, eu gostaria de anunciar aqui também pra galera, a galera assim que já foi no nosso show, que gosta das nossas músicas, já teve até algumas pessoas que se perguntou se tinha gravado, a gente vai passar aqui pro Som da Tribo aqui pra tocar. Semana que vem o lançamento aqui, né? Signista aqui. Então confirmado, Signista, sábado que vem. Aqui no Som da Tribo, fazendo o lançamento aí das músicas inéditas aqui no programa. É, que a galera não conhece e tem um pouco de curiosidade aí, lançar aí o material pra galera. Beleza, já estamos com o tempo estourado, a gente queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pra você galera aí. Pelo espaço aí, e parabéns aqui no ar, Libriano, né? Fazer aniversário aí. Grande baile, tá grande baile. É signo de Libra, que merece. Valeu, Nau. Okay, semana que vem, Signistas aqui ao vivo no Som da Tribo. Valeu, boa noite, fazendo lançamento. Obrigado aí pelo espaço. Beleza. Enquanto isso, ó, você tem a última chance para ligar e participar dos sorteios. Vamos tocar a última música do Som da Tribo. Na volta, o sorteio aqui dos brindes do programa. O Som da Tribo. Lado a lado. som da tribo. O som da tribo não tem pra ninguém. Como combinado, 9 horas 10 minutos. Você curtiu Os Barcos, a última do som da tribo Adjacências. Vamos agora aos sortudos, os ganhadores dos brindes do som da tribo, Jacqueline e Jack. Corte saiu para ingressos para Noite Vermelha, Gabriel Pereira do São Vicente e Edmilson Santos do bairro Ibirapuera. Ó, os ganhadores da Noite Vermelha pegaram seus ingressos a partir de segunda-feira à tarde nas Astras Story, ali na Alameda Lima Guerra. As Astras fica ali na Alameda Lima Guerra, segundo andar, é só procurar o William, fácil, fácil, ali na Alameda Lima Guerra, todo mundo sabe onde fica as Astras. Os ingressos para Glam, Lady Gaga, foram para o João Batista Silva, do bairro Cadija, e para Ana Clara de Matos, do Zabelê. Então, todo mundo lá nas Astrais também. Pegar os ingressos para Lady Gaga e também para a Noite Vermelha. Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metropolitim, moda para galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCA, ou você se garante, uma língua derruba você, faça inglês, espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Espaço X, Dia das Crianças é no Espaço X, ou Dia Mais Feliz. Presente aqui. Olha, agradecer a todos que mandaram torpedos, que participaram. O último torpedo que chegou aqui foi de Luana, do Bairro Brasil. E aí, Miguel, deixando logo meus parabéns aqui. Valeu, Luana. Beleza? A todos que ligaram, olha, os brindes aqui, o pendrive, a tatuagem. Os outros brindes da Anima Pop serão sorteados aí nos próximos sábados aí do Som da Tribo, tá certo? Legião Urbana, semana que vem a gente faz o sorteio dos ingressos para o tributo à Legião Urbana. Dito isto... Foi bom pra você, Deval de Andrade? É bom, é sempre bom fazer a sonda tri. Beleza. Foi bom pra você, Jaqueline? Ah, oi, ela lembrou do Umbu. Exatamente. Jaqueline lembrou do Umbu. Ai, mas... Não vou conseguir. Foi ótimo. Jaqueline lembrou do Umbu. Eu lembrei do Umbu, viu? Um dia vamos contar o que um vem dia a ser. A gente conta essa regra. Umbu. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai e pra onde ou com quem você anda. E amanhã. Cuidado amanhã com o seu voto. Vai valer 4 anos aí, viu? Não vote errado. Vote consciente, beleza? Amanhã, dia de eleição, leve seu documento com foto, um documento oficial, identidade, carteira profissional, passaporte, enfim, o título já era. Não vale mais nada. Então, vote consciente e. Vamos ver se a gente muda alguma coisa na atual realidade do nosso país, do nosso estado. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. 15 de outubro, no Apogeu. Tributo à Legião 2. Kessler, Shirley Dutra, Louro Borges, Bel Dias, Lucas Cruzoé, Plácido Mendes, Júnior Rugal, Bob Frois, Rômulo Fonseca, Russano Luz. Uma grande homenagem a uma das maiores bandas do Brasil. Tributo à Legião 2. Sexta, 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu. Informações, distintivoblue.com. Apoio. O som da tribo.